saber entrar e sair sem vacilar por aqui do escadão. Pobre louco ganha tudo pra mim. Alguém na linha, quem é? Pode falar pra eu ouvir. Aí, primo, tá firmão, como tá por aí? Tô desse lado, tá ligado? Em breve canta pra mim. É nós na rua outra vez, quando os portões se abrir. Um forte abraço, aliado, tamo junto, irmão. Um forte abraço, Moringo, mó satisfação. Eu vou chegar por ali, alguém me espera, eu vou lá. Na antiga 63 pra ver meu truta cantar. Ele tá vivo, maluco, é muita treta. Tem várias cenas, era ele indo pra cabeça. Linha de frente, jogando pelo set. Mente blindada, levando tudo a sério. Malandro velho, você sabe, né, como é que é. Ferro na cinta, sempre tem alguém de má fé. Sempre que eu via, tava ali na rua de cima. Os pano louco, com os louco, a luz do dia. Ainda novo, dando a vida, tudo pelo crime. Moleque louco, explodindo com a vitrine. Fuzil na mão, toca preta, escondendo a cara. Gritando assalto, em plena agência bancária. O som da alarme e a polícia não intimidava. O plano é certo e a fuga é cinematográfica. Muito dinheiro, ligeira ao seu redor. Longe da fama, nesse caso pode ser pior. Longe do luxo, longe da evidência. A inteligência faz com o mano guardar a aparência. Na humildade, na quebrada, sem aparentar. Dentro da nave, sou suave, sem deixar arrastar. Ouvi falar que um dia desse passou por aqui. Passou em casa, me chamou, mas precisei sair. Ouvi um recado deixado na caixa postal. Aí, nego, mola, tô firmão, tudo eu tô legal. Tô de quebrada com a família, tudo anda bem. Se precisar, nós tamo junto, pode pá que tem. Vários procura o pé, mas não arruma nada. Esse maluco sabe ser malandro na quebrada. Tem que saber quem é quem, tem que saber quanto vem. Tem que saber caminhar, saber gastar o que tem. Seja na rua ou na ilha, o pobre louco fechou. Seja no muito ou no pouco, nós tamo junto, primo. Tem que saber quem é quem, tem que saber quanto vem. Tem que saber caminhar, saber gastar o que tem. Seja na rua ou na ilha, o pobre louco fechou. Seja no muito ou no pouco, nós tamo junto, primo. Vida no crime, são poucos que pararam em pé. Na emoção do cifrão, só tomou Pelé. Na ostentação, na ilusão, drogas e mulher. Na covardia do bote que vem dos gambé. Graças a Deus esse malandro ainda tá firmão. Fazer o que se ele escolheu? Vida de ladrão. Saber entrar e sair, quantos eu vi por aqui. Se envolveu, se perdeu, cantou pra subir. Vida bandida é assim, são 10 querendo o seu bem, 10 mil querendo o seu fim. Alguém que pode crescer, também que pode cair. Mente blindada, humilde sempre na quebrada. No clique crack aí, rapaz, aí puxa a trava. Várias pegadas, pura calma, várias ação. Mas chega um tempo que é preciso descansar os canhão. Ele tá bem, tá na rua, tá em liberdade. Tá com a esposa, com os filhos, distante das grades. Sempre colou na função, cumprimentando a rapa. Esse maluco sabe ser malandro na quebrada. Vários procura o pé, mas não arruma nada. Malandro velho, nem sempre é que mostra a cara. Mostra a cara. Mostra a cara. Tem que saber quem é quem, tem que saber quanto vem. Tem que saber caminhar, saber gastar o que tem. Seja na rua ou na ilha, o pobre louco fechou. Seja no muito ou no pouco, nós tamo junto, primo. Tem que saber quem é quem, tem que saber quanto vem. Tem que saber caminhar, saber gastar o que tem. Seja na rua ou na ilha, o pobre louco fechou. Seja no muito ou no pouco, nós tamo junto, primo. Junto, primo.